quiseres vir comigo conhecer o paraíso, fecha os olhos e confia porque eu vou-te levar. E eu vou fazer contigo tudo aquilo que é preciso, porque tu merecias tudo menos vulgar. Larga tudo que esta é a nossa hora, vens comigo e hoje é para bora bora. Temos a noite toda sem demoras, imagina sem limites que a gente faz agora. Lift off, se a vida toda é nossa então lift off, nem penses duas vezes então lift off. Arrisca comigo, se eu tivesse só um dia eu passava contigo. Lift off, se a vida toda é nossa então lift off, nem penses duas vezes então lift off. Arrisca comigo, se eu tivesse só um dia eu passava contigo. E se eu tivesse só mais um dia e tu quiseres, era só contigo. E se eu tivesse só mais um dia e tu quiseres, era só contigo. What? Entre nós ninguém se mete. Tu hoje vens comigo, entra no meu Cadillac. Só dinheiro vivo porque eu não uso cheques. Minhas mãos no volante, as tuas onde quiseres. Fat, esse booty é tão fat. Nem precisas provocar, toda a gente se apercebe. Manda vir caipirinha, cede mais, a gente bebe. Tento ser como tu, mas nenhuma consegue. Lift off, se a vida toda é nossa então lift off, nem penses duas vezes então lift off. Arrisca comigo, se eu tivesse só um dia eu passava contigo. Lift off, se a vida toda é nossa então lift off, nem penses duas vezes então lift off. Arrisca comigo, se eu tivesse só um dia eu passava contigo. E se eu tivesse só mais um dia e tu quiseres, era só contigo. E se eu tivesse só mais um dia e tu quiseres, era só contigo. Era só contigo. Se eu tivesse só um dia era só contigo. Então deixa tudo que hoje vens comigo. Se eu tivesse só um dia era só contigo. Então deixa tudo que hoje vens comigo. Então deixa tudo que hoje vens comigo. Então deixa tudo que hoje vens comigo. Então deixa tudo que hoje vens comigo. Então deixa tudo que hoje vens comigo. E se eu tivesse só mais um dia e tu quiseres, era só contigo. E se eu tivesse só mais um dia e tu quiseres, era só contigo.